eu sou brasileiro, sou filho de bamba. E pra se entender comigo, meu idioma é samba. Eu falo em pandeiro, sou brasileiro, sou filho de bamba. E pra se entender comigo, meu idioma é samba. Deixa comigo. É samba. Amigos na portela, na mangueira e no império, e no salgueiro, com ela desfilando, na mesma ala cantando um samba de coração. É samba, é samba, é samba, o meu idioma é samba. Vocês, rapaziada! Brasileiro, sou filho de bamba. E pra se entender comigo, meu idioma é samba. Eu falo em pandeiro, sou brasileiro, sou filho de bamba. E pra se entender comigo, meu idioma é samba. É samba. Na mesma ala cantando um samba de cor.